peregrinos deste mundo, romeiros do céu, para a luz eterna, cantando bem bonito, somos povo de Deus caminhando. Vamos lá! Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem fé. Somos todos romeiros do céu. Se a Trindade aqui vimos rezando, somos todos romeiros do céu. Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu. Se a Trindade aqui vimos rezando, somos todos romeiros do céu. Somos fortes.